chega de guerra. Estou em busca é de paz, de cabeça erguida pra vida, eu sigo em frente sem olhar pra trás. O que passou, passou, não me interessa. Estou em busca de um caminho e tenho pressa. Vou indo nessa e te convido, meu mano. Dispense as drogas, o cano, o engano. Pois no caminho que eu procuro, nada disso tem valor. Nem o ouro, nem a prata, nem o ódio, nem o rancor. Não existe a dor. O amor predomina, por isso convoco meus mano e também as mina. Para formarmos o exército da paz, pra não restar uma chance pra Satanás. Aqui está a estrada, vamos nessa caminhada sem ter tempo de parada. Não ficaremos no escuro, te juro, pois aqui não falta luz. É o caminho da verdade, da sinceridade, nele tem Jesus. Nele tem Jesus. Te poda, não viver até os 20 parece moda. Até quando aguenta o coração da Dona Maria? Se foi em vão toda atenção, dedicação a sua cria. Hoje o seu filho tem 18, seu parceiro é o 38, daqui a pouco tem rolé. É, Zé. Vai meter mais uma fita, talvez perder a sua vida, seja o que Deus quiser. E agora, Zé? Pro que deve é, vejo meus mano. E a cada dia que se passa, menos um fulano. Fim de semana, outro corpo vacilou, levou pipoco. O jornal local em crime, desfalcou o time. Final finado da história de um soldado, menos um no crime. Menos um no crime. Por isso volta atrás, repito muito mais, faça apologia à paz. Ajoelhe no chão, implore seu perdão. E vamos viver um novo caminho, longe do mundo de ilusão. Mais um soldado nessa guerra, que sonha em luta por dias melhores nesse tal planeta Terra. Eu estou livre das garras do inimigo. E nessa longa caminhada quero levar você comigo. Porque, digo, repito, tenho fé e acredito que isso não é um sonho, é real, está escrito. Que a paz será eterna e o amor infinito para aqueles que seguirem no risco. Sou pecador, porém aponto uma alternativa. Rimando e pregando só ideias positivas, incentivando a troca do ferro pelo caderno, ensinando a escapar das labaredas do inferno. Implorando meu perdão, não entrando em contradição. Faço guerra, remoção da paz, revolução é minha missão. Deu um basta, já chega de tanto velório. Revólver na mão, meu irmão, é tudo ilusório. Troca escuridão das trevas pela divina luz. Não se iluda, vida nova é somente com Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecereis ao meu Pai. De agora em diante, conheceis e vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.